questão de sensibilidade, querendo ser bonita também e tocar o seu sentimento através de muitas opções, mas principalmente através da música. Há de ser pecado, há de ser. E sempre pelo som, pela transmissão da sua, da minha, da nossa Melodia FM Educativa de Varginha, sul de Minas Gerais, que também está online, www.radios.com.br/melodiafm. E você também pode ouvir aos programas passados nossos do Questão de Sensibilidade no endereço www.acasadapedra.com.br, o nosso site de propostas de sensibilização que aguarda a sua visita. Você lá terá um material extra disponibilizado acerca de cada um dos programas e a chance de entrar em contato conosco também. Ainda um lembrete, porque é importante, se por acaso o nosso programa não for ao ar devido a uma programação extra aqui da rádio, então vocês terão a possibilidade de ouvi-lo posteriormente no endereço que já foi dado, www.acasadapedra.com.br. No mesmo lugar em que vocês encontram os programas passados, também encontrarão o programa do dia quando ele não for transmitido, porque ele será gravado em estúdio e disponibilizado para vocês. E voltamos então ao nosso tema, ao nosso foco, que já estamos quase completando o nosso projeto, a nossa proposta de viajar pelos conjuntos vocais brasileiros bem significativos. É difícil dizer os mais significativos, mas aqueles que marcaram muito a minha vivência, e esse dado histórico não poderia deixar de ser. E por falar em marcar a vivência, o que nós trazemos hoje é um encontro de dois conjuntos até que já se apresentaram aqui. Mas esse encontro era muito especial. Em toda a celebração significativa da antiga Record, da TV Record, a TV Record do Paulo Machado de Carvalho, que foi realmente a porta da grande virada da música brasileira e que lançou esses nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil, principalmente através do programa O Fino da Bossa, comandado pela inesquecível Elis Regina. E os cariocas lá estavam, Elis cantou. Eu estou guardando esse material especial para um programa que eu espero que vocês apreciem, porque é realmente um programa cheio de gravações raras, em que Elis canta com uma série de convidados que passaram pelos palcos do Teatro Record quando ela comandava O Fino da Bossa. E isso ia pela televisão e eram os programas assistidos por todo o Brasil, os grandes festivais, não há quem não lembre deles e da riqueza do material musical e das revelações dos grandes nomes de hoje, Rita Lee se revelando naquele instante, junto com os Mutantes, acompanhando Gilberto Gil, e por aí a coisa vai. E eu trago um encontro que era muito frequente nas grandes celebrações, e era uma delícia, porque era um momento de de alegria, de celebração sempre, que é MPB4, com quarteto em si. Os dois cantando conjuntamente dá uma riqueza e um sabor maior. Então o programa de hoje traz esse encontro tão feliz. Amores que já

pesca que queres que eu te sustente. Se eu ganhar algum vendendo mate, dou de um vado lápis de repente. Anda de pareô, eu sigo inadimplente. Chamo você pra samba, levo você pra vencer. Fui pegar uma cor na praia e só faltou me bater. Ver um rabo de saia pro bobo se derreter. Vives na gandaia, esperas que eu te respeite. Quem te mandou tomar conhaque com tiqui-tiqui-ti dentro do leite? Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate. Faço lelê de fubá, faço pito no dendê. Vamos sair na bateria.

justo a entender como amor. Foi tão injusto pra quem só lhe foi dedicação. Pois é. Ai, sabia.

Que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el lecho. Caramba, esa mala cosa, el cosito del derecho. La la la la la la la la la la la la la la la. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, esa mala cosa, viva la literatura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas y regimientos. Amarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, esa mala cosa, que viva el experimento. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Y atiende el hombre un carrito que go hasta el purgatorio. Caramba, esa mala cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, esa mala cosa, vivan los especialistas. La la la la la la la la la la la la la la la. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dure, señores, la penitencia. Caramba, samba la cosa que viva toda la ciencia. Caramba, samba la cosa que viva toda la ciencia. Caramba, samba la cosa que viva toda la ciencia. História é certo. Vamos rever o que existe do nosso passado. Devemos conhecer nossos heróis de perto, tentando consertar o que aprendeu ser errado. Ei, quem foi o herói que era grande guerreiro? Foi quem sonhava ter fome e dinheiro. Quem foi o herói que era grande guerreiro? Foi quem sonhava ter fome e dinheiro. Talvez não se aceite outra versão dos fatos. A fantasia é a mordaça da realidade. Para os insensatos e aos verdadeiros homens, homens de verdade. Ei, quem foi o herói que era fidalgo e nobre? Foi o varão de uma rameira pobre. Quem foi o herói que era fidalgo e nobre? Foi o varão de uma rameira pobre. Assassino e o Marte foram bem como nós em decadência ou glória. Da história foram eles que fizeram parte. Feito amanhã seremos nós parte da história. Ei, quem foi o herói que libertou o homem? Foi quem lutou pra não passar mais fome. Quem foi o herói que libertou? Foi o herói que era grande guerreiro. Era grande guerreiro. O santo, o assassino e o mar. O assassino e o mar. Da história foram eles que fizeram paz. Fizeram paz. Que fizeram paz. Feito amanhã seremos nós parte da história. Thank you. Não há morte, não há nada que me faça sofrer. Espero que vocês tenham gostado, porque esse material foi preparado com muito carinho, com muito cuidado. Renato Tavolieri Filho se despedindo de vocês. Até o próximo programa.